Eu só me lembrava da noite passada. Não sei onde estava com a cabeça, cara. É meu velho chegado da infância. Mais um aliado guardado na lembrança. Uma sombra de um passado que me alucinava. Meu camarada com um berro carregado contra o teu olho lotado de bala. Tomávamos o cara de assalto. O maluco reagiu, sangue no asfalto. Caralho, a vizinhança filmou. O suspeito é caguetagem na certa. Que merda. 5 anos de reclusão em uma coluna penal. Olhava para os lados, era jovens e senhores dentro de cela. São Bernardo, penitenciária de Campinas. Eu fazia parte de mais uma lista. Porra, não fui eu que matei. Esquecido pela família e amigos, ninguém vinha me visitar. Conhecendo a malandragem de perto, tretas via todo dia. Pedia para Deus e preto velho me proteger. 5 anos e meio veio minha liberdade. Eu nem acreditava, não sabia se rezava ou se chorava. Ninguém estava lá para dar um ombro amigo. Voltar para o meu barraco, voltar para minha favela. Pego o ônibus destino, minha quebrada. Sem saber o que estava a ver pela frente. Por ter antecedentes criminais nas costas, homicídio todas as portas se fecha. Minha primeira parada foi um bar. Tomar uma cerveja, algum metro avistava minha casa. Nenhuma recepção calorosa. A primeira pessoa vista foi meu pai. Corri para dar um forte abraço, ele me negou. Dizia que não queria filho marginal dentro da sua casa. Saí de cabeça baixa, mas tudo isso, mano, tudo isso eu só relacionava. Agora o negócio é procurar um trampo decente. Deixar essa vida de crime de lado. Só ele, Deus, a primeira noite dormiu na rua. Mas um cara fudido na vida. Sem casa, sem roupa, sem comida. A ordem vem de uns filhos da puta que vem lá de cima. Queria mostrar que realmente mudou. Viver em paz com tudo é contigo mesmo. É foda, maluco. Eu lamento, a cadeia nunca educou, nunca vai educar ninguém. Foi de embalo que rodei carteira profissional. É branco, profissão, ex-presidiário. Até que um dia arrumou um trampo. Não era aquilo, dava para sobreviver. As informações do passado veio à tona. Mandado pra rua, 3 meses de serviço. Consertar o erro parecia impossível. A cada semana só no prejuízo. Vai voltar para o crime. Uma vida se cruza, outra se colide. Especialidade, assalto à mão armada. Má companhia já fazia parte da casa. Pirou, virou um malandro travesso. A rotina saiu fora do eixo. Não queria que fosse assim. Se tornou um rapaz fracassado. Pensamento alienado de quem um dia jurou que iria esquecer essa vida de crime. Desprezo total, desconsideração por alguém que há muito tempo atrás lhe considerou. Isso me indigna. Tropeçando assim, ele se vira, é, ele se vira. Agora comanda, assalto um atrás do outro. Sempre puxo baseado, sentindo aliviado. ele mais três camaradas, como sempre dizia. Sou maluco apetitoso, uma 45 na cinta. O dinheiro de quanto trampava ganhava por mês. Isso não era nada perto que roubava. Se liga malandro, tome consciência. Você pode abraçar, arrumar pra cabeça. Bom dia comércio, o malaco vem vindo. Com certeza não brinca em serviço dentro de um barraco. Uma rua da favela, malandragem reunida para decidir quem vai ou quem fica na vida. Dois já decidiram, me desistiram, ficaram pra trás, carro roubado. Pensamento é só meter a mão no dinheiro, fica no sossego, fica no gelo. Ladrão da antiga, bastante experiência, tudo esquematizado para não haver fracasso. O medo de voltar para o inferno era sua maior cicatriz, de lembrar de um garoto correndo na rua, de querer uma vida que não foi lhe proporcionada. A malandragem deitava na sopa, real padrão, dia 5. Os funcionários da firma vão receber pagode, fila de pagamento, quatro elementos, dono voz de assalto, crime premeditado, os guarda pro saco, a polícia acionada, chegava na hora exata, tentativa de fuga, pede cercado, viatura para todos os lados, a volta para o inferno estava sendo decidida, espancamento na frente do público. Suas fotos colocadas em jornais sensacionalistas. Atração como capa, uma algemada, cabeça baixa. Pois olho no espelho e me assusto. Ouço voz em minha cabeça. O homem faz o mundo cada vez pior. É, cada vez pior.